Brigada Montanha 9, Cena Real na 012, aguarde o sinal do Presidente da Projeto 8.0. chute clássico. Que agora, 108 milhas no norte de Salvador, que a gente vai dar terminado. Chama o controle Aracaju, mandando diretamente com o Reis na defesa, na sequência 1-0 do São Paulo. Ela deu 50, até agora 0,

pista de chegada para nós, eu para a medida de voo 050, Canadá mais 092, está na pista 17. Certo, aqui o medo está na pista de agora, que está na pista. Alcenaria 28, tudo direito, voo a 090. descendo São Salvador, 121, desce mão 9. Azul 527, decoração profissional de Garotinho 7, Cuba Direita 3040, Vinícius Radial 310, Vinícius Salvador. Para a final de hora de semana, a direita ganha 1-0, contando para o banco da Jota. Ele sempre foi necessitado de arena 5-3, fica para o Lenin 7-10, que na manhã de arena dele é passou pelo ponto. Está aqui com a nossa posição de 1:05. Direita do 060, limite radial 360 do voo de Salvador. Chamada a vista do estado de Alta Costa. Se você for se meter no momento do sinal da vista. Thank you. Happy Level 350. A gente tem que começar a fazer direito por 0, 8, 0, e a gente faz a 3, 0, 0, 2, 0, 8, 0, 2. A gente vai fazer a 2, 8, 0, 4, 0, 0. Solo 258, solo ao 58, velho aí, chegando a Lima, parte de parte 1 até o portão 07. 2, toalha com essa posição de 2 horas e abrir de milho. Já nota que tem vinho, o ingresso no pátio 1 e agora se você for no pátio. Boa noite, boa noite, aqui 4062, base para a final da ONU. Azul 4062, utilizado final, agora a utilização de ponto, azul chão, que é o número 02. E agora eu estou a autorização 4062. Azul 5127, autorizado táxi até o portão 01 na Pachorra. Azul 4062, Boa tarde, Luiz, foco 7560, Botil 5, décima 4-5, Sano de Oeste, 5-7-8-7. táxi é utilizado via parte 1, parte 3, a posição prevista 2, Romeu, até o primeiro da 2. Obrigada.